Boa tarde. Boa tarde. É uma bênção podermos estar hoje reunidos. A minha gratidão à casa que me convidou para, nesta tarde tão abençoada, podermos trazer uma história para o conhecimento e o engrandecimento de todos nós. Quantas vezes na vida nós não gostaríamos de ter tido mais conhecimento, mais experiência, para a gente não cometer certos erros, para a gente não ter que passar pelas consequências dolorosas de determinadas situações. Mas felizmente, nós na doutrina espírita temos muitas informações, temos o conhecimento de muitas histórias que nos foram trazidas sobre os diferentes dramas humanos, diferentes dificuldades, diferentes problemas. E de alguma forma nós conseguimos perceber que elas nos trazem muitas informações, nos trazem muitas explicações de como nós podemos prevenir certos problemas em nossas vidas, partindo da experiência de outras pessoas. Nesta tarde eu quero trazer para vocês uma história que é narrada pelo Espírito André Luiz no livro Os Mensageiros. É uma história que logo mais vocês vão entender porque o título da nossa palestra ficou Impulsividade Delituosa. E quem de nós já não teremos, em algum momento da vida, praticado alguma ação que trouxe consequências tristes, lamentáveis para nós e para outras pessoas? E por não conhecermos os mecanismos da vida que permitem que essas situações aconteçam, nós acabamos nos envolvendo. Há quem diga que as experiências tristes, elas são importantes porque, mesmo que tenham sido grandes erros, são elas que nos trouxeram até o momento presente das nossas vidas. Se não tivéssemos errado, não teríamos adquirido a experiência que nós carregamos hoje. Obviamente que esse pensamento está correto. Se não fossem os nossos erros passados, hoje nós não teríamos a experiência, o aprendizado que eles nos propiciaram. Mas a grande pergunta é: temos que cometer determinados erros? Temos que passar por determinadas situações obrigatoriamente ou não precisamos delas para aprender? Talvez ao término da palestra a gente chegue a essa conclusão. Quero trazer então para vocês uma história que o Espírito André Luiz contou de um personagem, uma pessoa, um ser humano real. Só que o André Luiz conheceu ele lá no mundo espiritual. Não foi em nosso lar. Para quem conhece a história de André Luiz vivenciou as suas experiências em diferentes lugares do mundo espiritual. E Alfredo foi um espírito que ele conheceu. E em algum momento ali, e isso acontece no capítulo 17 do livro Os Mensageiros, Alfredo conta para André Luiz e outros que estavam ali presentes o seu drama, a sua história, muito triste, muito dolorosa, como nós vamos ver agora. Ouvindo a história de Alfredo, pode nos parecer, nossa, isso me pareceu uma história típica dessas novelas que nós temos, daqueles romances cheios de dramaticidade, cheios de tragédias. Mas quando nós pensamos nos problemas, nas experiências humanas, elas não são muito diferentes. É por isso que tudo é muito parecido. Por isso que as histórias de dor, de luta, de dificuldade, nunca são completamente inéditas. Sempre há dramas que estão, no seu essencial, se repetindo. E quando nós vamos falar da história da vida de outras pessoas, temos que lembrar que ele é uma pessoa que sofreu, teve grande dor, hoje já está completamente redimido dos seus erros. Mas ainda assim, ao pensar nas pessoas envolvidas, temos que ter sempre uma compaixão e um respeito muito grande. Afinal de contas, se alguém um dia for tratar como exemplo das nossas dores, usando as nossas dores, os nossos problemas, nós esperamos que essas pessoas nos respeitem. Por isso que quando nós trazemos aqui essas informações, e uma vez que o Espírito contou para alguém que ia trazer nos seus livros para informar toda a comunidade terrena sobre o que se passou, ele autorizou que nós usássemos como um elemento didático para a nossa aprendizagem espiritual. Mas isso não nos dispensa o amor, a solidariedade e a compaixão pela dor dos que sofrem. Por isso que nós não podemos fazer julgamentos severos sobre a vida do outro. Por quê? Em muitos momentos seremos nós os julgados. Em muitos momentos estaremos julgando, tomando decisões, realizando certas ações no mundo, e nós poderemos ter consequências talvez equivalentes a que Alfredo enfrentou. E ele vivenciou um problema que todos nós em algum momento da vida já experimentamos, talvez nem percebemos que isso aconteceu conosco, e infelizmente talvez nós já fizemos isso com alguém, que é manipular a vida do outro, que é agir de alguma forma a querer induzir, controlar, fazer algo que afete a vida de alguém para atingirmos algum objetivo. E é sobre isso que nós vamos estar falando hoje. É o ponto central da nossa abordagem. Não é apenas trazer uma história dramática que nos impressione, mas mostrar como duas circunstâncias da vida muito importantes estão presentes com muita frequência e podem nos trazer consequências que levarão muito tempo para podermos reparar, para podermos acertar ou consertar aquilo que nós estragamos na vida. São as manipulações, né? E, por fim, vamos entender como as emoções nos conduzem, de alguma forma, a esses desequilíbrios. Seria possível nós impedirmos que as nossas emoções nos levem a ações nefastas, delituosas, que nos levem a agir e no mesmo instante que nós agimos, vem já um pensamento de arrependimento? Às vezes a vida nos traz essas experiências. Já tiveram isso? Você comete o erro e instantaneamente você percebe: eu não devia ter feito isso. Isso vai ter consequências difíceis para mim. Então essa história do Alfredo, ele não teve essa consciência tão rápida. Levou muito tempo. Mas as emoções que nós temos podem nos levar a demorar um tempo a perceber os enganos e equívocos que nós cometemos. Vamos começar então falando finalmente dessa história tão interessante. Ela é narrada, mais uma vez digo para vocês, no livro Os Mensageiros, no capítulo 17. Alfredo, quando esteve encarnado aqui, provavelmente bem no início ali do século 20, o livro do André Luiz é publicado em 1944, imaginando o tempo que Alfredo teve para poder se reequilibrar e poder contar ali da sua história, muito provavelmente essa história se passou na virada do século 19 para o século 20. Alfredo era um homem rico, muito bem posicionado na sociedade da época, muito feliz com a sua esposa Ismália e tinha dois filhinhos. Era um lar perfeito, salvo se não fossem as circunstâncias que ameaçavam aquela felicidade. Alfredo tinha um sócio, alguém que era muito próximo dele, inclusive ele julgava como amigo, e alguém que exercia uma influência muito grande sobre a vida do Alfredo. Era aquele tipo de pessoa que muitas vezes nós até somos alertados pelos nossos entes queridos, dizendo: toma cuidado com esse amigo, talvez ele não seja tão amigo assim. O problema é que o Alfredo, ele não chegou a ter esse tipo de informe. Esse amigo de Alfredo, ele agiu de uma forma muito desleal, muito desonesta. Ele começou a assediar a esposa de Alfredo, Ismália. E ele tenta insistentemente por alguns anos. É aquele indivíduo infeliz que, se aproximando da felicidade do casal, se perturbando ao observar uma esposa tão gentil, tão meiga, tão afetuosa, começa a investir na tentativa de seduzi-la. Mas Ismália já era um espírito de caráter muito sólido, muito ciente do que ela desejava para a vida dela e não se deixou envolver pelas artimanhas desse amigo infeliz. Mas ele não se deu por vencido. Era daquele tipo de pessoa tenaz, insistente, que enquanto não alcança o que deseja, não desiste. E ele começou a insuflar insinuações para o Alfredo da conduta de Ismália. Começa a lançar, a semear na mente do Alfredo a dúvida de que essa esposa era infeliz. Olha que coisa tenebrosa acontecendo com ele. Como ele era muito influenciável por esse amigo, ele se permitiu acolher essas ideias e começou a tratá-la de uma forma diferente. Começou a ser ríspido, agressivo, chegou até a acusá-la veladamente, mas ele não dizia claramente de onde vinham essas ideias, essas informações. Ela não teve coragem de dizer para o Alfredo todo o processo anterior que ela vinha sofrendo de assédio por parte desse amigo desleal. Isso porque Alfredo era uma pessoa extremamente influenciável por essa pessoa, por esse amigo desleal. Até que, no auge do seu desespero, esse amigo desleal, ele cria uma trama para que Ismália, uma vez sendo supostamente surpreendida num ato de adultério, pudesse ser abandonada por Alfredo e esse desleal amigo pudesse, enfim, chegar-se a ela e tentar conquistá-la. E ele tramou de uma forma que parecesse uma traição ocorrendo dentro do lar do casal. Ele pagou uma pessoa de caráter tão baixo quanto dele para que se adentrasse na casa do casal e ficasse lá escondido. Quando a gente lê a narrativa de André Luiz, a gente percebe que provavelmente era uma casa muito grande, sem as proteções que hoje nós temos, né, impedindo uma invasão ou alguém adentrar ali indevidamente no nosso lar. Esse indivíduo ficou lá e num determinado momento Alfredo chegou em casa já com uma notícia de que aquele adultério estava acontecendo. Ismália, surpresa, acordou assustada, sem entender o que estava se passando com o marido, por que ele estava tão alterado, e ele acusando, cadê o seu amante, onde ele está, porque ele já vinha envenenado no seu pensamento, ele já vinha mobilizado para agir, acreditando que aquilo estava acontecendo. E essa pessoa saiu deixando-se perceber por Alfredo. Alfredo portava uma arma de fogo, correu atrás desse invasor, tentou atirar, mas não conseguiu. Só que a trama era tão sórdida que esse indivíduo que fugiu ali, se passando como alguém que estava ali escondido nos aposentos dela, deixou um chapéu moderno usado pelos jovens da época sobre um móvel ali, para que ficasse ainda mais caracterizado que o indivíduo do sexo masculino estava ali sim no quarto daquela esposa. Alfredo, quando ele retorna para casa sem conseguir alcançar o invasor, ele começa a discutir com Ismália, ele a acusa de forma direta sobre o suposto adultério e aí ele observa a presença do chapéu. E aí então, para ele, aquilo foi suficiente para confirmar todas aquelas histórias, todas aquelas ideias que vinham sendo implantadas na memória dele por parte desse amigo desleal. O Alfredo, usando da sua posição de homem e rico naquela época, determina todo o desenlace daquela história. Ele devolve Ismália para a casa dos pais, contrata uma governanta para cuidar dos filhos, ele tinha duas crianças, E ele vai embora para a Europa, para amenizar a sua dor, o seu sofrimento. E ele vive a sua vida amargurada assim. Até que ele recebe a notícia de que a esposa estava muito doente e antes mesmo de chegar de volta ao Brasil, ela morreu de tuberculose. Imagina o sofrimento de Ismália sendo acusada de algo que ela não tinha a menor culpa, não sabia da trama toda que tinha sido feita ali. Muito provavelmente as suas emoções a debilitaram profundamente. E numa época em que a tuberculose tinha um poder tão fulminante, ela acabou morrendo de tuberculose. Ele, muito amargurado, assumiu a sua dor, porque ele ainda amava Ismália, e passou a cuidar dos seus filhos. Mas aqui não encerra a história de Alfredo e de Ismália. Nós temos algo ainda a falar sobre eles, mas antes vamos ver algumas informações importantes. O que levou o Alfredo a ter essa queda, a cair dessa forma? Porque isso representou para ele não ser capaz de confiar na esposa e acreditar nas insinuações e numa armação, e ainda mais, aceitar tudo aquilo sem questionar, sem ir atrás, sem passar a limpo a história. Esse foi talvez o maior de todos os erros dele, não ter dado a ela, primeiro, o direito de se defender e de ter considerado o que ela estava falando. Mas olha só, quando Alfredo relata a sua história para o André Luiz, várias das falas dele deixam a gente entrever quais foram as condutas que comprometeram a vida dele. Veja só, ele era uma pessoa que não tinha uma vigilância necessária sobre a vida por motivos de interesses econômicos. Ele diz assim, olha, esqueci-me, contudo, de que a virtude a qualquer tempo será atormentada pelo vício. E minha nobre companheira foi vítima da maldade de um amigo desleal, com quem tinha eu inúmeros interesses em comum no campo monetário. Ele permitiu que aquela relação de interesses econômicos com um amigo tivesse muito mais importância para ele do que a relação conjugal com Ismália. Porque a palavra do amigo caluniando a esposa teve muito mais importância do que a palavra dela afirmando fidelidade. Isso nos leva a pensar o quanto nós atribuímos de valor às pessoas que realmente merecem ou não. Porque às vezes a gente pode ouvir de outras pessoas uma série de informações enganosas, falsas, e nem intencionalmente falsas, e a gente acredita mais em estranhos do que naquelas pessoas que a gente tem uma ligação afetiva. E por que ele confiava mais nesse amigo? Era a motivação dos interesses em comum que ele tinha financeiros. Algo diferente que também influenciou ele. Ele era uma pessoa influenciável, ele não tinha um caráter sólido. Quando ele diz assim, ó, e quando meu desventurado sócio verificou a inutilidade da atitude criminosa, em franco desespero, buscou envenenar-me o espírito desprevenido. Ele não percebeu que aquilo que o amigo falava podia ser mentira. Ele simplesmente acreditou. Então ele é uma pessoa volúvel, uma pessoa manipulável. E isso cabe para nós refletirmos. Quando alguém vem nos contar algo sobre qualquer coisa, e não vamos pensar só em adultério, gente. Pensar em qualquer circunstância, até aquela fofoca que rola lá no ambiente de trabalho. Quando alguém vem me falar sobre a vida de uma outra pessoa, sobre uma ação, eu tenho que ter um cuidado muito grande para não modular a minha ação e a forma de reação a partir de uma má intenção de alguém ou de uma simples leviandade. E muitas vezes nós nos permitimos ser influenciáveis por esse tipo de meias-verdades que circulam nos ambientes que a gente pode estar vivendo. E ele também colocou isso, olha, que esse amigo exercia profunda influência sobre ele. E aí nos cabe pensar, quem deve exercer influência sobre a nossa vida? Sobre o que nós pensamos, sobre o que nós sentimos? São os outros ou somos nós mesmos que temos que ser senhores dos princípios que norteiam a nossa vida? Ele foi uma pessoa que permitiu que a sua vida tivesse um drama tão profundo como esse, em razão dessas características pessoais. Mas tem mais, olha só. Não esclarecer as acusações com quem interessava, que era Ismália. Ele simplesmente acolheu a mentira e a calúnia vinda dela, vinda do amigo. E não tratou com ela, considerando que ela poderia estar sendo alguém completamente inocente naquela história. Ele não pôs em dúvida a mentira do amigo. Ouvi já muitas vezes isso. Casais que discutiram porque um ou outro deu mais ouvidos a pessoas de fora do lar do que o seu próprio companheiro de vida. Então isso nos faz pensar. Nós acolhemos as ideias, as informações, e nós vamos a fundo checar os fatos, esclarecer, dissipar dúvidas ou simplesmente alimentamos? Porque quando nós simplesmente guardamos e ficamos ruminando e ficamos alimentando aquilo dentro de nós, se torna algo corrosivo, que vai progressivamente dominando a nossa mente e a nossa conduta. E mais uma vez eu peço, não vejam apenas como essas situações vistas aplicáveis a um caso de um suposto adultério. Isso podemos aplicar para qualquer circunstância da vida. Quando alguém vem nos falar que algo aconteceu, que algo foi feito, nós temos que checar o que é a verdade realmente. Nós vivemos numa época em que é muito deixa para lá. Deus é que vai punir essas pessoas. Realmente, muitas circunstâncias da vida nós não temos que tomar providência. Mas quando algo vem e nos fere a nossa integridade, a nossa paz, nós não podemos deixar a dúvida habitando os nossos corações. Nós temos que dissipá-la, temos que esclarecer por completo. Por isso que não falar, não dizer, nem sempre é a melhor forma. As coisas devem ser ditas e deixado claro. Ainda que doa, ainda que nos faça sofrer, mas quando a gente deixa margem para uma dúvida, ela pode ressurgir a qualquer tempo da vida. E ainda, o Alfredo disse assim, né, em algo que ele colocou, quando ele está ali acusando a esposa, depois de supostamente tê-la surpreendido, né, olhos com gestos voltados, vomitando insultos, quis eliminar Ismália, banhada em lágrimas aos meus pés. Ele não conseguiu ter compaixão por alguém que ele amava. E quantas vezes nos falta esse sentimento de empatia em relação a alguém que errou ou que supostamente errou conosco. Por ser excessivamente rígido em relação àquela circunstância, ele não foi capaz de ouvi-la. E outra coisa que determinou a infelicidade dele, o machismo e o autoritarismo exercido na vingança. Porque o que, que ele fez? Ele teve vontade de atirar na Ismália e matá-la ali naquela hora. Mas ele conta que ele não soube porquê, mas isso ele não conseguiu. Uma força estranha o deteve. Porque não fazia parte da prova dela desencarnar dessa forma. Mas ele, sendo profundamente autoritário e machista, ainda assim ele se vingou dela. O que, que ele fez? Naquela época, o pai tinha direito exclusivo sobre os filhos. Ele puniu a mãe, não a esposa. Tirou os filhos dela. Mandou ela de volta para a casa dos pais, como uma punição para ela, para a família dela. Ele agiu de forma vingativa. quantas vezes nós até estamos no nosso direito de nos sentirmos ofendidos porque fomos verdadeiramente, agredidos porque fomos verdadeiramente, e nós queremos vingança, nós queremos punir a outra pessoa. Agora imagine se a situação ela é injusta, nós estaremos numa situação ainda pior. Então tudo esse é o quadro, então, muito dramático da vida do Alfredo, que o leva a trazer uma carga de dor e sofrimento muito grande. Mas o que, que realmente, né, o levou a agir tão precipitadamente? É aquilo que ele mesmo intitulou a ele o vício que ele teve naquela hora, que foi a impetuosidade delituosa. Por não pensar, por não raciocinar, por não agir, por agir motivado por ideias que foram sendo implantadas na cabeça dele, ele teve uma resposta que a gente poderia agora dizer, poxa vida, era só ele ter pensado um pouco mais, ele tinha evitado todo esse drama. Ele não precisava ter chegado a esse ponto. É que depois que a gente passa por uma história como essa, ela se torna fácil, né? Para quem está vendo de fora. Mas quantas vezes nós não estamos enredados em situações profundamente conflituosas e as nossas emoções de desespero, de dor, de sentimento ferido, não nos leva a agir precipitadamente? E como explicar isso? Por que que pessoas que até sabem que essas coisas acontecem muitas vezes reagem assim? O que que está por trás disso? Por que que nós temos esse comportamento de impulsividade delituosa? Por que que em alguns momentos a gente não para pensar, que besteira? Foi só uma fechada no trânsito? Vai com Deus, vai embora. Para que perseguir aquela pessoa? Para que querer ultrapassá-lo para dar uma outra fechada nele? Ou alguém vem e nos repreende no ambiente de trabalho e a gente vai lá e pensa, eu vou jogar uma porca aqui na engrenagem dessa máquina, ela vai estourar a hora que ele vai usar essa máquina. Ou a gente procura revidar alguém espalhando um monte de mentiras sobre aquela pessoa só porque ela falou algo que nos desagradou. Por que que a gente tem esses ímpetos de reagir de forma a agredir alguém, sendo que depois a gente lucidamente pensa, para que que eu fui fazer essas besteiras? Por que que eu agi de forma vingativa? O que que isso trouxe de bom para mim? E muitas vezes só complica a nossa situação. Para a gente poder entender isso, eu quero antes refletir com vocês o que as escolhas do Alfredo nos ensinam, né? Que as manipulações, elas ocorrem na vida de todo mundo o tempo todo e nos leva a ter reações contrárias àquilo que seria bom para nós. Elas podem gerar estresse, frustração, raiva e medo. E essas emoções são profundamente perigosas ao nos incentivar a ter uma resposta irrefletida sobre as agressões que essa pessoa manipuladora nos faz. Os manipuladores, o que que eles exploram nas pessoas que eles manipulam? A fraqueza, os desejos ou as necessidades das pessoas. E nós precisamos ver se nós, em alguns momentos, não estamos fazendo isso com as pessoas. Manipular a fraqueza de alguém para obter uma vantagem sobre ela. Se nós estamos fazendo isso, gente, nós estamos sendo como um amigo desleal do Alfredo. Ainda que numa proporção menor, mas estamos sendo manipuladores. Ou podemos ser nós os manipulados. Permitir que alguém use das nossas fraquezas para nos controlar. De alguma forma, para nos conduzir. E temos também que considerar isso, e isso aqui eu vou chamar a atenção para a gente poder entender bem, que essas emoções todas, elas agem numa área do nosso cérebro que quando ela é acionada, nós não conseguimos ter uma resposta racional. Por isso que depois que passa uma situação com o calor de uma emoção muito forte, nós pensamos, poxa, eu não precisava ter feito isso tudo que eu fiz. Não precisava ter gritado, não precisava ter xingado, não precisava ter agredido, não precisava ter mandado aquela mensagem ofensiva no WhatsApp, não precisava ter rasgado, jogado na cara da pessoa o que ela me deu. Depois a gente para pensar, mas por que antes a gente não consegue pensar? Por causa desse mecanismo que nós vamos ver agora. Quando nós tomamos uma decisão motivados por uma emoção muito forte, de raiva, de medo, entra em ação esse mecanismo que nós vamos rapidamente passar por ele agora. É fácil a gente encontrar sobre esse assunto em vídeos, em literatura na internet. Chama sequestro da amígdala. A amígdala é essa área que nós temos aqui no cérebro, e não vamos confundir com essas amígdalas que nós temos aqui na região da garganta. Essa área aqui, ó, ela fica aproximadamente nesse ponto de encontro aqui, ó, no nosso cérebro. Imagine vindo nessa direção aqui. Ela fica bem internamente aqui, abaixo do encéfalo. Quando nós temos uma emoção muito forte, nós captamos pelos nossos sentidos, seja vendo uma situação. Então o Alfredo, ele viu uma pessoa fugindo da casa, ele viu o chapéu sobre um móvel lá que não era um chapéu dele. Então ele captou um estímulo que foi e que levou até essa área do cérebro. Rapidamente, essa amígdala, ela vai acionar algumas áreas de memória, mas não são áreas de memória muito precisas. No caso do Alfredo, ela acionou que áreas da memória? A memória que o manipulador introjetou na mente dele. De tanto dizer a sua esposa está te traindo, quando ele vê uma situação montada para parecer uma traição, ele entendeu, é uma traição. E ele passa a responder dessa forma. Daniel Goleman, ele traz no seu livro Inteligência Emocional a explicação desse mecanismo. Ele coloca dessa forma, ó. Sistemas de memória cortical são essas memórias que estão nessa área aqui, olha, que você vê no cursor aqui na imagem agora. São vasculhados em busca de qualquer conhecimento relevante para a emergência em questão. Então, que informação foi buscada lá na memória dele? O suposto adultério que ela vinha praticando, mas porque eram informações que o amigo colocou na memória dele. Passando adiante de outros fios do pensamento. Ou seja, tudo que ele viveu com ela, as memórias positivas, as demonstrações de esposa leal, afetiva, presente na vida dele, tudo aquilo não é procurado nesse instante. É só a memória mais recente que é acionada. E aí, então, sinais sensoriais do olho, do ouvido, viajam do cérebro primeiro para o tálamo, que é essa área aqui amarela, e depois por uma única sinapse, que é a ligação entre os neurônios, para a amígdala. Um segundo sinal do tálamo é encaminhado para o neocórtex, o cérebro pensante. O neocórtex é essa parte superior aqui do cérebro. Então, o que aconteceu? Quando ele toma contato da história, ali supostamente acontecendo o adultério, a memória dele vai buscar os fragmentos daquilo que ajuda a construir uma interpretação provisória sobre o fato, e não todo um contexto, todo um conjunto. E isso, gente, acontece com a gente o tempo todo, quando a gente toma decisões no calor das emoções. Quando a gente está com raiva, com medo, a nossa capacidade de pensar que se processa aqui no córtex cerebral, ela não acontece. Quem é que está agindo? São essas áreas aqui do nosso encéfalo, que são as áreas mais primitivas. Para você ter uma ideia, os outros vertebrados, como os demais primatas, mamíferos, répteis, todos eles têm essas estruturas tão desenvolvidas quanto a gente. O que diferencia eles de nós? o nosso córtex cerebral, que é essa camada superior do cérebro, muito mais desenvolvida. Nós somos os únicos no reino animal que temos esse neocórtex super desenvolvido. Por isso que nós temos uma capacidade de pensar, de lembrar, de aprender, diferenciada dos outros animais. Mas na hora das emoções mais básicas, que estão relacionadas ao instinto de sobrevivência, raiva, medo, não é o córtex cerebral que é atingido. São essas áreas que dão as respostas automáticas. Lute, agride, agrida o seu agressor. Ou fuja, porque ele é maior que você. Na hora, o que desencadeou no cérebro de Alfredo? Esse mecanismo. Tenho que defender o meu espaço, o meu território, a minha honra. E é por isso que ele não conseguiu, naquele instante, pensar, raciocinar. E ele, então, por esse mecanismo, é que ele acaba se comprometendo. E alguém me perguntaria assim, mas o espírito não é senhor do corpo? Nós não somos donos do nosso destino? Veja, ser absolutamente não influenciável pelo nosso corpo é um atributo apenas de espíritos muito evoluídos. Todos os habitantes da Terra, a sua quase totalidade, são de pessoas que ainda estão submetidas aos instintos mais básicos de sobrevivência. Por isso que a gente tem raiva quando está com fome. Por isso, quando a gente não dorme, a gente fica irritado. Não é assim? Nós ainda estamos sob o jugo do corpo físico. O Espírito Carita, uma mensagem belíssima que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, ela fala do corpo, esse tirano do espírito. Porque quando nós somos espíritos ainda imperfeitos, o nosso corpo, devido às nossas limitações espirituais, em muitos momentos ele é responsável por respostas impensadas. E aí alguém diria, ah, então eu não tenho responsabilidade. A partir desse instante nós temos, viu? A partir dos instantes que a gente sabe que as emoções não controladas nos levam a ações impensadas, mas que trazem consequências, nós passamos a ser responsáveis. Passamos a entender que nós não podemos agir no calor das emoções. Não podemos reagir naquela hora que a gente foi ofendido, que a gente foi agredido. A não ser que seja para fugir ou para se defender. Mas para atacar, nós poderemos cometer erros gravíssimos. E a história de Alfredo, então, é impactada porque ele se permitiu, devido a toda a sua invigilância, a ser dominado por um mecanismo natural. Ele se deixou levar pelos seus instintos mais básicos. Por isso ele se tornou alguém tão responsável por toda essa história. Mas como que a gente faz para não ser levado a agir nessas formas de ação automática, instintiva e refletida? Existem algumas recomendações, e aqui nós partimos para o campo da psicologia e da psiquiatria terrena, que nos fala de como a gente dominar essas emoções para não sermos conduzidos por elas. A primeira, praticar técnicas de relaxamento, como respiração profunda, meditação, para diminuir o estresse e acalmar as emoções. Quando a gente percebe que a gente está muito nervoso e irritado, a gente pode perceber, é sinal de problemas na vida. Vamos tomar cuidado, vamos acalmar, vamos abaixar essa agitação dentro de nós. Outra recomendação, habilidades de resolução de problemas, como identificar problemas, alternativas, é a gente pensar antes das coisas acontecerem. E a gente perceber que as coisas possuem muitas possibilidades, não apenas única, uma única. Por falta de treino, nós estamos sempre reagindo e não agindo sabiamente. Outra recomendação, temos que aumentar a nossa consciência sobre os nossos próprios sentimentos, pensamentos e tentar substituir pensamentos negativos ou irracionais por outros mais positivos ou racionais. Sabe os pensamentos repetitivos? que muitas vezes é um mecanismo puramente cerebral, mas pode ser também obsessivo. Espíritos vingativos desejando que a gente erre e nos leve a agir daquela forma. A gente procurar entender que certos pensamentos não devem ficar sendo ruminados por nós. Ah, ela me falou aquilo porque ela não gosta de mim. Ela fez isso porque ela quer me tirar minha promoção. A gente eliminar esses pensamentos recorrentes que ficam vindo. Como que a gente faz isso? Quando percebeu que um pensamento é negativo, ruim para nós, mentalmente dizer: próximo pensamento. Não se deter nele. Não adianta querer lutar, falar: ah, eu não quero pensar nisso. Gente, não pensem no Fusca Azul. Na hora, todo mundo vai lembrar de um Fusca Azul. Quando você fala: eu não quero, para o nosso cérebro ainda em evolução, é dizer: aquilo está presente. Eu não quero tal coisa. Ela está presente. É não dar atenção a esses pensamentos insistentes que nós temos. E outra recomendação: buscarmos o apoio, seja na família, nos amigos, ou o apoio de psicoterapia, de aconselhamento, quando algo está nos incomodando muito. Por quê? Esses pensamentos insistentes, recorrentes, eles são gatilhos para que essas situações intempestivas possam acontecer. Eles vão criando como se fosse uma pressão interna. Em alguma hora a gente explode e age de forma irracional. O Alfredo, ele passou acolhendo a ideia infeliz do amigo desleal que ficou semeando na mente dele: você está sendo traído, você está sendo traído. Ele acreditou numa ideia. Quando ele teve que agir, ele agiu na única hipótese que ele tinha construído dentro dele. É o adúltero, os adúlteros estão ali. Porque ele construiu uma única hipótese. Então nós precisamos sempre refletir e não guardar as coisas que nos angustiam apenas para nós. Se nós não pudermos procurar o profissional qualificado na área da psicologia, busquemos o atendimento fraterno na casa espírita. Conversemos, falemos sobre esses problemas que ficamos lá ruminando, matutando, como dizem popularmente, ou pensando o tempo todo sobre eles. Só de falar e de esclarecer, as coisas tomam outro significado. Passamos a entender que não é a única possibilidade, existe outra também. E eles passam a não nos dominar esses pensamentos. E, como eu já disse, procurar então esse tratamento. Devido ao adiantado da hora, eu vou pular essa parte aqui de como a gente evitar a manipulação das pessoas, mas não é nada difícil de a gente, se a gente for pesquisar, descobrir o quanto nós somos manipulados ou não por pessoas com algum objetivo, com alguma infelicidade aí querendo implantar algum prejuízo para nós. Como que terminou a primeira parte da história do Alfredo? Olha só, ele nunca se propôs a verificações sérias e, embora tivesse o espírito incessantemente atormentado, humilhei os sentimentos mais íntimos, jamais procurando notícias da companheira. Por orgulho, ele não voltou atrás, gente. Certo dia, recebi uma carta lacônica na costa francesa. Um parente dava-me informações da esposa. Após 2 anos angustiosos, entre a saudade e o abandono, Ismália foi acolhida pela tuberculose, falecendo em terrível martiriológio moral. Deliberei então a volta, fixei-me novamente no Rio, eduquei os filhinhos e conservei a dolorosa viuvez no desencanto do coração. Os anos rolaram uns sobre os outros, quando fui chamado à cabeceira do ex-sócio agonizante. O infeliz, em face da morte, confessou o crime odioso, pedindo um perdão que, infelizmente, não pude conceder. Transformei-me, desde então, num louco irremediável, cansado, envelhecido. Procurei a propriedade rural dos sogros, tentando reparar de alguma sorte a injustiça, mas a morte não me deu ensejo e voltei para a esfera dos desencarnados em tristes condições espirituais. Veja, gente, perdeu uma vida por não estar atento àquilo que realmente era importante naquele momento. E trazer tanta dor, tanto sofrimento, por ter se permitido manipular e ser conduzido por emoções básicas. Então reflitamos todos nós o quanto nós podemos hoje, cuidando da nossa mente, cuidando dos nossos pensamentos, aprendendo sobre nós mesmos, o quanto nós podemos evitar de infelicidades na nossa vida. Alfredo é alguém que superou tudo isso. Não vou contar o resto da história, está lá no livro Os Mensageiros. Quem tiver curiosidade, vai procurar lá a história, vai descobrir que ele conseguiu vencer toda essa dor e hoje está muito melhor do que todos nós. Essas são as nossas ideias para esta tarde, que elas possam ajudar a todos a refletir, a pensar e como a gente conduzir melhor as nossas vidas. Que a paz, o amor de Jesus permaneça com todos. Que tenhamos todos uma semana de muita paz.